政府の都市の Bom dia, Torre Salvador, Azul Alfa, Zulu Golf. Bom dia, prossiga. Bom dia, Alfa, Zulu Golf, solicita reboque da remota do pátio principal para o finger de número 8. Está autorizado, pode prosseguir. Ok, gente. Salvador, Azul Alfa, Azul Golf, finalizando o reboque. Muito obrigado, bom dia. Bom dia.